anda estranha demais. Poxa vida, não dá pra entender. Tá mudado o seu jeito, não encontro um jeito de ficar em paz com você. Me deixa falando sozinho, já notei sua respiração. Quando eu digo te amo, respira bem fundo, não demonstra muita emoção. Meu Deus, o que eu fiz pra você me tratar desse jeito? Sua frieza é tanta, é de congelar coração. Percebi que você tá partindo pra outro caminho. Uma história em troca de uma traição. Eu não ligo em ficar sozinho, muito menos em recomeçar. Mas a gente convive, se apega, espera pra sempre o amor durar. Entendi que é real, mano, mas escuta o que eu vou te falar. Traição não é erro, é uma escolha. Traição não é erro, é uma escolha. Meu Deus, o que eu fiz pra você me tratar desse jeito? Sua frieza é tanta, é de congelar coração. Percebi que você tá partindo pra outro caminho. Uma história em troca de uma traição. Eu não ligo em ficar sozinho, muito menos em recomeçar. Mas a gente convive, se apega, espera pra sempre o amor durar. Entendi que é humano, mas escuta o que eu vou te falar. Traição não é erro, é uma escolha. Eu não ligo em ficar sozinho, muito menos em recomeçar. Mas a gente convive, se apega, espera pra sempre o amor durar. Entendi que é humano, mas escuta o que eu vou te falar. Traição não é erro, é uma escolha. Escolha.